pegue as flores na jarra e suco no jarro. Seguro minhas barras, bem longe do barro. Livrei minhas amarras, porque eu me amarro nas asas da cigarra e não na brasa do cigarro. Sem TV, sem carro, histórias que narro, sem perder no esbarro, planeta bizarro. Varro pra bem longe, onde o mal se esconde. Como ser livre se até na liberdade eu me agarro. Arrumo o quarto em plena quarta. Tenho meus fardos como minha farda. Desde o meu quarto até o dia que eu parta, joguei os dardos, eles deram as cartas. Guarda, meus versos são libertários como o Haikai. Mas ainda usuário desse Wi-Fi. Quero mais pra mim, quero paz pra mim. Então vai, vai, que isso ninguém faz pra mim. Você tem seu carro próprio e o engarrafamento todo pra você. Anda correto, encara o tempo torto a correr. Você tem a coragem nata e quer conciliá-la entre as horas exatas, pronto pra sofrer. Toca o despertador, do sono tu não sai. Medíocre imperador, do trono tu não cai. Liberdade é algo incorreto e com ela já estive. Talvez quando você era um feto tu era mais livre. Ou quando criança, hein? Voltando à infância, vem mudando a distância daquela pureza e você virou isso. E por quanto a fiança fica pra te libertar, irmão? Porque onde Deus fez paz, o homem quis inventar prisão. Livre-se de suas amarras, sinta o vento, ouça a música. Ou faça ela, não limite o canto, a caixa acústica. O mundo é som, é hino, em ritmo e tom divino. Liberdade é minha morada e o amor ainda é o inquilino aqui.